É um pó da madeira. É uma tinta terrível. É madeira de vento. É um ar imancia. É um mistério profundo. É um queira ou não queira. Mm-hmm.